Bairro hoje espetacular e moderno. Refrimatorizador de três velocidades com turbo, vento e hélice giratória direcionando os modelos Raitec, Railec e Raikoparta. Raitec, Railec, Raio que o parta. Exatamente. Certo, mas... O último raio eu não consegui, aí foi isso aqui mesmo. O companheiro Gomes, poderia repetir o presentaço que eu não entendi? É um espetacular e moderno refrimatorizador de três velocidades com turbo, vento e hélice giratória direcionando os modelos Raitec, Railec, Raikoparta. Agora... Flávio Ked ali tá querendo até um já. Agora sim, agora eu não entendi nada mesmo. O que é isso aí? Isso é um ar-condicionado pra moto. Ar-condicionado pra moto? Exatamente. Liga aí, liga o ar aí, o Paulo Roberto. Você que tá com o aparelho aí. Olha que maravilha. Olha aí. Congela tudo. Besteira. Muito bom. Não, meu Deus é do céu. É bom pra ir pra praia de sunga. Que praia de sunga o quê? Muito Olha, bom. Júnior. Pode parar. Ele está entrando.